Falcão atirou e gol! Bola na área, a análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM. Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área, esta semana com a festa do Futebol Clube do Porto. Os azuis e brancos conquistaram o seu 26º título e vamos começar precisamente pela festa azul e branca. A festa do Futebol Clube do Porto no final da jornada 28, que teve os seguintes resultados: o Braga 1, Olhanense 2, Gil Vicente 3, Vitória de Guimarães 1, Marítimo 0, Porto 2, Leiria 0, Feirense 4, Vitória de Setúbal 0, Nacional 3, Beira-Mar 2, Passos de Ferreira 0, Rio Ave 2, Benfica 2 e o Sporting 2, Académica 1. Vamos passar a palavra aos nossos comentadores em estúdio, mas antes vou abrir também aqui o fórum e lançar a pergunta da semana. A pergunta da semana: depois de conquistar o 26º título do Futebol Clube do Porto, Vítor Pereira deve ou não continuar no comando técnico do Futebol Clube do Porto? É esta a pergunta da semana. Pode participar através do Facebook, pode também através de SMS para o 917772526, repito, 917772526, ou então ainda, se preferir, pode entrar em direto para, através do número de telefone 22407-5822, repito, 22407-5822. Vítor Pereira deve ou não continuar no comando técnico do Futebol Clube do Porto? Vamos então passar a palavra aos nossos comentadores: Rui Fernandes do Sporting, Zé Lino do Futebol Clube do Porto, e hoje a representar o Benfica temos o Carlos Marques, que está em estudo a representar o Benfica, neste caso, já que o Tiago não pôde estar presente. O Carlos, que para além desta semana também estará connosco na próxima semana, o Tiago, por motivos pessoais, não pode estar presente nestas duas edições. Zé Lino, como ponto de conversa, eu dava como sugestão escutarmos um momento importante e que pode ser aqui analisado, e que vai ser aqui analisado, que é o abraço entre Pinto da Costa e Vítor Pereira. Obrigado por tudo, obrigado por tudo, obrigado por tudo, obrigado por confiança, obrigado. Um abraço de confiança com Vítor Pereira a agradecer. Zé Lino, uma primeira reação tua a este título do Futebol Clube do Porto, que já não é novidade, mas certamente tem um sabor especial depois de uma época tão difícil, acredito eu. Boa tarde. Foi difícil e ao mesmo tempo não foi difícil. Porque, assim, fazendo uma análise ao campeonato, O Porto teve as suas quebras, mas como foi aqui, ainda foi agora abordada a questão de Vítor Pereira, o Vítor Pereira herdou uma situação difícil no Futebol Clube do Porto, em que teve que gerir ao longo, portanto, da época, que foi o pormenor dos jogadores que queriam sair, como a gente já foi abordando aqui. Ele teve que gerir isto tudo. E depois, assim, agora no virado campeonato, agora no inverno, portanto, veio o Luxo e a partir daí acho que o Porto estabilizou. E depois, conforme aparecer os jogos decisivos, embora o Porto teve os tais ditos jogos oscilantes, que não foram uns bons jogos, mas nos confrontos diretos com portanto, os principais, que foi o Quase do Benfica e com o Sporting e com o Braga, o Porto saiu por cima. Ao sair por cima, para mim foi o justo vencedor. Rui, como é que viste, na semana passada chegaste a dizer que no que dependesse do Sporting ia também dificultar as contas do título ao Porto, até que para a semana teremos esse jogo grande no Dragão, mas acabou por ser uma festa antecipada, um campeonato que prometia luta até ao fim, mas duas jornadas do final o Porto já é campeão. É verdade, boa tarde. O Sporting não ia facilitar a festa e penso que não vai facilitar a festa, e ainda por cima nós agora temos um estímulo importante, que é o facto de estarmos a 3 pontos do Sporting de Braga e de ser crucial para nós ainda tentar obter o terceiro lugar e os milhões que isso poderá proporcionar. Temos que fazer o jogo, digamos, o jogo do campeonato para o Sporting, será este com o Porto no sábado no Dragão. O Benfica colaborou na situação, não é? No Rio Ave, pronto, jogou de uma forma que não proporcionou a obtenção do resultado ideal, que seria a vitória, para adiar a festa. E também isso teve, o Rio Ave teve muita colaboração de dois jogadores que estão emprestados pelo Porto, foi o Kelvin e o Cristiano Atsu, que na realidade colocaram a cabeça em água aos defensores do Benfica. O Porto penso que foi um campeão com mérito, como é todas as equipas que cheguem ao fim do campeonato de 30 jornadas e na 28ª sejam campeões, tenham e ainda têm por cima 6 pontos de diferença que poderão eventualmente reduzir ou até aumentar até ao fim do campeonato, não sofre discussão. E os outros clubes, nomeadamente o Sporting e o Porto, vinham de aprender. E deveríamos analisar verdadeiramente a razão do Porto ser campeão ano após ano, quase. E isso reflete-se na organização que eles possuem, que nunca é demais enfatizar a forma como o Vítor Pereira foi protegido durante este campeonato, quando estiveram com 5 pontos de atraso, em que toda a gente queria enviar o senhor borda fora e substituí-lo até por um treinador que agora está abaixo da linha d'água, que era o Pedro Emanuel, e isso veio comentado fartas vezes na imprensa desportiva diária, em que Pinto da Costa na realidade soube blindou, em janeiro fez 2 contratações cirúrgicas para o meio campo, em que realmente, quando eu disse aqui na altura que se Lúcio Gonçalves estivesse em condições físicas, porque quem sabe nunca esquece, seria um ótimo reforço para o Porto, e trouxe também um ponta de lança do qual estavam carenciados, que era o Ianco, para num ataque mais continuado e em termos de jogo aéreo fazer alguma diferença, como acabou por se verificar em alguns jogos em que Lúcio e Ianco realmente, onde os dois sozinhos, claro que não é? Uma equipa é mais do que a soma de todas as partes, mas fizeram a diferença na realidade em alguns jogos e permitiram que o Porto recuperasse uma diferença de 5 pontos. E quando Pinto da Costa diz que estes jogadores que estão lá são jogadores a Porto e que não falham nos momentos cruciais, é bem verdade. Já vamos ter a oportunidade também daqui a pouco de ouvir essas mesmas declarações de Pinto da Costa. E Carlos, antes dessa tua também primeira reação, vamos escutar o treinador do Porto, Vítor Pereira, também ele ao Porto Canal, ele que falou das suas dificuldades em se expressar, mas disse claramente que tem muito Porto dentro de si. Dedicar também este título ao nosso presidente e fundamentalmente ao nosso adepto. Sofreram muito durante este ano e E eu não consigo explicar aquilo que sinto. Hoje é um homem mais tranquilo, Vitor. Muitas vezes dizem-me que ouço e leio que não consigo exteriorizar os meus sentimentos, a minha, aquilo que sinto por dentro. Mas é assim, mas podem ter a certeza que há muito Porto aqui dentro. Muito, muito, muito Porto. E fico muito, muito, muito... A minha alegria é uma alegria que vem de dentro, que vem de Deus. Uma alegria que vem de dentro, muito Porto, dentro de Vítor Pereira. Carlos, até que ponto é que esperavas que o teu Benfica cedesse o campeonato já nesta jornada? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Olha, é assim, eu tenho de ser muito franco, eu estou muito triste com o Benfica. Porquê? Porque entregou o campeonato ao Porto. E não foi só nesta jornada com o Rio Ave, porque toda a gente viu o jogo, viu a vergonha que foi, posso já dizer, mas ao longo do campeonato, Benfica teve o campeonato na mão, podia ter gerido muito bem a vantagem de 5 pontos que tinha, o calendário até era razoavelmente favorável ao Benfica. O que acontece é que, por motivos vários, fugiu-nos o campeonato. Mas também é preciso dar o mérito ao Futebol Clube do Porto, claro, porque... não é para todos, não é? O Porto, mesmo jogando mal, tinha uma coisa muito importante, que era ganhava os jogos sem que jogava mal. O Benfica, pronto, não há muito a dizer, é uma casa a arder e pronto, mais uma vez demos a vantagem ao Porto. Vítor Pereira, acreditas, e até respondendo já à pergunta da semana, que vai continuar na frente do comando técnico da equipa azul e branca? E eu, sendo do Benfica, eu queria que ele ficasse, porque ter o Vítor Pereira ou ter uma bola de queijo no banco do Porto é indiferente para mim e para os jogadores, penso eu, mas ele é fraco treinador, na minha opinião. O que segurou o Vítor Pereira claramente é uma estrutura atrás dele que é muito forte, e naquelas condições qualquer treinador é campeão. O Porto também teve a sorte que teve um Benfica fraco, principalmente nesta reta final de campeonato, e por isso mesmo eu penso que o Vítor Pereira não deverá ficar, a não ser que o Pinto Costa goste de arriscar. Sendo assim, ele poderia ficar mais um ano. É, Vítor Pereira, que tem mais um ano de contrato, e foi uma aposta clara de Pinto da Costa, o treinador do Porto, que agradeceu a paciência dos adeptos ao longo desta temporada. Acho natural que depois de um treinador que vem de uma Liga Vitalis, um treinador que é adjunto o ano passado e que chega ao Futebol Clube do Porto, chega a este clube enorme, é natural que haja muitas reticências, muitas interrogações, mas o que eu sinto claramente é que é um ano de aprendizagem, mas é um ano de certeza. Um ano de aprendizagem. Zé Lino, responde também já agora à pergunta desta semana, deverá ou não continuar no comando técnico do Porto, Vítor Pereira? Respondo já, mas assim, durante a época toda isto andou sempre na baila, e se calhar a gente estamos sempre a focar um pouco o que se falava. Mas o que eu senti, por exemplo, com o Rio Ave Benfica, é que o Jorge Jesus já não estava no Benfica. A forma conforme ele estava no banco, a forma como ele reagia ao jogo, acho que não era Jorge Jesus. Jorge Jesus já estava noutro, acho que já está noutro campeonato. É assim, quanto e a preocupação foi sempre com o Vítor Pereira, mas eu acho que assim, que o Jorge Jesus, para mim, já tem as malas feitas. Mas quanto ao Vítor Pereira, é assim, isto foi aquilo que a gente, um pouco aquilo que ele falou agora. Portanto, ele vinha de Santa Clara, veio, foi chamado para o Porto, chegou ao Porto, foi uma facilidade em tudo, ganhou-se tudo, não é? Porque havia quem tinha um comando, que era o André Vilas Boas, e de repente, sem contar, não é? Ele foi chamado. Não é? Se calhar não estava bem preparado para assumir um clube com a dimensão de Futebol Clube do Porto, mas atendendo ao facto de ele ter estado com o André Vilas Boas, tendo os jogadores, portanto, o conhecimento dos jogadores, acho que para mim foi uma boa aposta. Então, assim, errar toda a gente erra. Se calhar ele também tentou mostrar um pouco a forma dele e a forma, às vezes, em determinadas situações não deu certo, não é? Mas isso aí, outros jogadores, outros treinadores, por exemplo, eu lembro, por exemplo, o Mourinho. Nós, houve uma época que o Mourinho estava no Porto e tínhamos para aí 8 pontos de diferença e perdemos fomos empatar ao Estrela da Amadora ou fomos perder ao Estrela da Amadora. Eu sei que ficámos, perdemos ali 2 ou 3 jogos tão bem seguidos e ficámos ali um pouco a abanar e era o Mourinho. E agora, este treinador, recapitulando aquilo que a gente foi falando um pouco ao longo da época, é assim, ele apanhou os jogadores. O Porto começou o campeonato, fez uma pré-época com os jogadores a fazer a Copa América. Os jogadores chegaram, a maior parte deles queriam todos ir do Porto. Era o que a gente já aqui abordou. Veio-se a comprovar, agora no fim, que saiu o Guarinho para o Inter e Belucci para o Olympiacos. E não só, e Sousa. Reparei bem o Jorge Futsilha também se imaginava. O que é que houve durante esta época em que ele, se calhar não tão bem preparado, teve que gerir, não é? Agora, acredito que teve a tal dita estrutura do Futebol Clube do Porto por trás. Mas então, na tua opinião, deve ser dada a oportunidade de preparar uma época e cumprir o segundo ano de contrato? Agora é assim, o Porto foi campeão. Agora é assim, eu também sendo honesto, a forma como o Pinto da Costa, portanto, não deu a certeza... Não esclareceu ainda. Não esclareceu muito. Portanto, o que eu quero dizer, acho que, portanto, deve ter havido alguma conversa, algum acerto sobre essa situação, mas acho que andam ali na balança. O facto de ele ser campeão vai pesar na balança. E agora, a partir daí, o presidente decidiu, para mim está certo. Agora, para mim, é-me indiferente que ele fique. Agora, por mim mesmo, acho que ele devia ficar. A tua opinião é que Vítor Pereira deve continuar. Rui, até porque falaste em Pinto da Costa, antes mesmo de continuarmos a abordar esta questão, vamos escutar o presidente do Futebol Clube do Porto, que falou mais uma vez de um título importante e falou de Vítor Pereira, precisamente o presidente azul e branco, que em 30 anos de presidência já conquistou 19 títulos. Confiou sobretudo na capacidade dele e confiou sobretudo no plantel que tinha, na disponibilidade dos jogadores, na categoria dos jogadores, na vontade de todo o grupo. E naturalmente, quando confiamos uns nos outros, seguimos o nosso caminho e normalmente, quando se trabalha com seriedade e com dedicação e obstinadamente, consegue-se os resultados. Consegue-se os resultados com o trabalho. Rui, também respondendo à pergunta da semana, Pinto da Costa expôs aqui quais é que foram os principais aspectos que, na opinião dele, Vítor Pereira levou em consideração para conseguir conquistar este título. Eu acho que Pinto da Costa tem aqui um problema nas mãos, mas que é um problema saudável. Temos que analisar a época futebolística, tem 4 objetivos: Supertaça, Taça de Portugal, Campeonato, Taça da Liga e uma fora de portas, que foi a Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, penso que foi onde o Porto teve a pior prestação, caiu aos pés de um Apoel de Chipre, que todos nós levávamos que era o outsider do grupo, e classificou-se para a fase seguinte, e o Porto foi para a Liga Europa. Na Liga Europa perdeu com o Manchester City. Pronto, lá o resultado foi um pouco dilatado, mas temos de convir que não era uma equipa qualquer. Dentro de portas, ganhou a Supertaça, ganhou o campeonato, perdeu contra a Académica de Coimbra a Taça de Portugal, pronto, num dia menos feliz, com um resultado expressivo, e perdeu na Taça da Liga. Foi nitidamente uma não candidatura assumida desde o início, se bem que depois no fim penso que acabou por ser assumida um pouco ainda a medo, mas desde o início que foi dito que não seria realmente uma candidatura efetiva à conquista desse troféu. Se analisarmos os resultados, quem me dera que o Sporting estivesse com este dilema. É um facto. Claro que ele tem um plantel à disposição valioso, mas não nos podemos esquecer que Jorge Jesus, rotulado do eu sou mestre da tática, auto-intitulado mestre da tática e jogos de norte artística, em 3 anos ganhou um campeonato. E este ano penso que tinha o plantel mais caro da Primeira Liga, uma constelação de estrelas, e perdeu o campeonato a 2 jornadas de fim. Portanto, se Vítor Pereira é assim tão fraco, então os outros são todos atrás dele, não é? Porque chegar a 2 jornadas de fim com 6 pontos adiante, seja campeão antecipado, e ter perdido no início da época o jogador mais fulcral que o plantel tinha, que era o Falcão, e temos visto o jeito que ele tem feito no Atlético de Madrid. Portanto, acho que a sua perspeção não foi tão fraca quanto isso. É o que eu digo, quem me dera que o treinador de Sporting tivesse tido essa prestação. E Pinto da Costa vai ter agora um problema para resolver, porque se apostar nele, e se para lá as coisas não correrem tão bem, com certeza que os adeptos irão a sacar-lhe responsabilidades e dizer que Vítor Pereira estava à vista de olhos em função de alguns jogos que ele falhou cruciais na época anterior, nunca ia dar bom resultado, que aquilo foi fruto da sorte, do trabalho que o Vilas Boas trazia e tal. E o Vilas Boas também não é infalível, já nos conheceu o senhor em glória do Chelsea, saiu apenas de bolsos cheios. Se o despede, o treinador, ou eventualmente despedi-lo, penso que não, mas passá-lo para uma estrutura tipo supervisor de todo o futebol, dar-lhe assim um título pomposo, dar-lhe uma gaiola dourada, chamemos assim, o treinador que vier vai ter uma dupla responsabilidade, que vai ser ganhar o campeonato e agradar aos adeptos. E se ele mais uma vez falhar, Pinto da Costa também vai ser tido e achado. Portanto, é um problema, embora seja um bom problema, mas quero ver como é que ele, com a sua mestria que a tem, inegavelmente, e em 30 anos ganhar 19 campeonatos, e este ano ele ter feito ali alguns compassos de silêncio em que toda a gente punha em causa se ele eventualmente até estaria na plenitude das suas faculdades, se a direção que o clube estava a tomar seria a melhor. Os resultados vêm-se no fim, e contra factos não há argumentos. E quando ele diz que realmente são os jogadores que não quebram nas horas decisivas, ele também é um presidente, e a homenagem lhe seja feita, a justiça lhe seja prestada, que também não falha nas horas decisivas. Muito bem, recordo a pergunta da semana. Depois de conquistar o 26º título do Porto, deve ou não continuar Vítor Pereira no comando técnico azul e branco? Já temos uma resposta através do Facebook. O Jorge Dias diz que não, pois esta temporada ficou provado que Vítor Pereira não tem capacidade de montar uma equipa. Esta época tinha uma equipa montada do ano anterior e mesmo assim foi complicado. Agora imagine-se construir uma equipa nova, pois na opinião de Jorge Dias muitos jogadores vão embora do Futebol Clube do Porto, portanto na opinião dele Vítor Pereira não tem condições para continuar no comando da equipa técnica. Pode participar também através de SMS 917772526. Fico à espera da sua participação. Carlos, e para fecharmos este dossiê do Porto campeão, já falaste já desta tua opinião que Vítor Pereira em certa medida ficar ou não é um pouco irrelevante, e também fazendo já aqui uma passagem, o Benfica com Jorge Jesus, e que também ele é questionado no clube, já agora também qual é a tua opinião relativamente a essa situação do teu treinador, que à imagem do que tinha acontecido na semana anterior acabou por ser poupado juntamente com o resto dos jogadores, quer na saída do estádio, quer também na recepção no Estádio da Luz. Assim, ser apupado no Benfica é normal. Qualquer treinador que não ganhe é apupado. Agora, relativamente ao Jesus, o Jesus é certo que não ganhou nada especial, mas a época do Benfica também não foi assim tão má quanto isso, porque se formos a ver, o Benfica foi aos quartos de final da Liga dos Campeões. O que na história recente do Benfica é uma raridade, uma presença europeia, quanto mais na Liga dos Campeões e nos quartos de final. Mas mesmo assim, o Jesus já provou no Benfica que ele é bom treinador. Ele já provou na época em que foi campeão que é muito bom treinador até. Agora, está farto de cair nos mesmos erros. Mas a minha opinião é muito simples. O Jesus fica até encontrarmos o melhor. Se houver um treinador realmente melhor que ele, então ele que venha. Até lá, que fique o Jesus, que eu gosto muito do seu penteado. Mas Carlos, até que ponto é que para ti uma época que dá uma taça da Liga é uma época QB para o Benfica? Não é QB, não é QB, mas eu só acho que outro treinador podia ter pior prestação que Jesus. Ou seja, não é qualquer um que chega ao Benfica, porque o Benfica não é um clube fácil. Aquilo é um clube muito de luas, passa-se muito rapidamente do estado de euforia para o estado de pressão. Por isso, não é qualquer treinador que chega ao Benfica e que consegue, por exemplo, o que o Vítor Pereira conseguiu no Porto. Se o Vítor Pereira estivesse no Benfica, o Benfica descia de divisão ou uma coisa assim do género. É só para fazer a comparação. Por isso. Mas por que motivo? Porque quer passar a balha para comer queijo? É basicamente por isso. Porque não, por já não mastigar tão bem chicletes. É mais por causa disso. O Jorge Jesus é bom treinador, até arranjarmos o melhor, ele fica cá. E quem é que podia ser o melhor treinador para o Benfica? Eu ia dizer Mourinho, mas se calhar é abusar. Talvez o Guardiola, vá, que deve ser mais bem. Não, também não. Assim, o Domingos acho que é bom treinador. Teve azar no Sporting, mas é bom treinador. Mas era falta de saber. Eu não creio que tivesse sido. Muito bem, essa discussão vai ser feita obviamente mais à frente, até porque vai chegar uma altura crucial na temporada em que quer Porto, quer Benfica, quer Sporting vão ter que escolher ou não os treinadores para a próxima temporada. Vamos já a seguir falar desse empate do Benfica em Vila do Conde, da vitória do Sporting e ainda a eliminação do Sporting também na Liga Europa. Até já! Parta Falcão, atirou e gol! Bola na área, a análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM. Esta é a minha rádio. Jornal FM. Estamos então de volta para continuarmos a analisar esta semana desportiva e da vitória do Porto do campeonato. Podemos também falar muito rapidamente da vitória do Porto na Madeira frente ao Marítimo. Zé Lino, uma vitória de um Porto, apesar de ser com duas grandes penalidades, um Porto que na altura estava a vencer e entrou em campo para conquistar os 3 pontos, esperando obviamente um desaio do Benfica que veio a acontecer. Portanto, uma vitória de um Porto QB, na tua opinião? Exatamente, foi uma vitória, não vou dizer que foi fácil, mas foi uma vitória gerida em que o Porto acaba por marcar o primeiro gol de grande penalidade justa. E depois tentou gerir o jogo, teve ali duas ou três oportunidades para matar o jogo. Depois aconteceu outra penalidade e pronto, e matamos o jogo, vencemos bem. E quando o Porto acaba por vencer o jogo, deu-me assim um toque que, em que o Benfica portanto, não ia ganhar ao Rio Ave. O Benfica estaria certamente com uma expectativa desse jogo. A partir daí já era mais complicado. Muito bem, vamos definitivamente virar a página e passar para esse embate do Benfica no Estádio dos Arcos. Carlos, são 15 pontos perdidos pelo Benfica desde a jornada 19. O que é que se passou com o Benfica, não só neste empate frente ao Rio Ave, mas nestas jornadas que depois de Guimarães, jornada atrás jornada, o Benfica... Qual é o sintoma que passas a este Benfica? Cansaço. Estourou os jogadores do Jesus. Muito simples. Aquele Rabi Garcia parecia uma barata tonta nos últimos jogos. Por isso é que ele também já não está a jogar. Neste jogo com o Rio Ave foi muito simples. O Benfica mais uma vez entrou no jogo apático. O Rio Ave muito forte, principalmente agressivo no meio campo. Ganhava a bola, colocava a bola nos três da frente. O Atsu e o Kelvin são dois tratados da bola. Atenção com esses meninos. O Porto vai vendê-los por muitos milhões daqui a uns anos. E pronto, o Benfica nunca conseguia contrariar o jogo mais agressivo, com muito mais vontade, do Rio Ave. Acabou depois por virar o jogo. no final da primeira parte, e de uma forma que eu considero injusta, porque o Rio Ave era a equipa com mais vontade dentro de campo, aquela que realmente justificava as coisas. Depois, na segunda parte, mais uma vez o Benfica entra mal, o Rio Ave consegue o empate e digamos que o jogo do Benfica valeu pelos últimos 15 minutos, onde o Benfica mostrou que era superior ao Rio Ave, porque tentou realmente aí pressionar e fazer o golo. Não conseguiu, mais do que justo o empate, só tenho é que dizer que o Benfica não jogou nada e merecia ter perdido. Mas o que é que, na tua opinião, pesou no Benfica? O facto do Porto ter ganho na Madeira, na tua opinião, aquela percentual? Psicologicamente é arrasador. Quando uma equipa sabe que as suas hipóteses de ganhar o campeonato são muito baixas, a equipa deixa os seus índices motivacionais e deixa de procurar a vitória. Isso é básico. Mas também, aliado a isso, temos uma equipa que está cansada. Nota-se que está cansado, não só fisicamente, mas psicologicamente. Não sei o que é que se passa lá dentro, mas os jogadores não estão bem, isso nota-se. Muito bem, vamos a mais uma participação através do Facebook. O Luís Miguel Ferreira, que responde à pergunta da semana e diz que Vítor Pereira não deve ficar, teve tudo para fazer uma melhor época e só conseguiu campeonato, não deve ficar no Futebol Clube do Porto, já que tinha pelo menos que conseguir a presença, tinha que conseguir a Taça da Liga e a Taça de Portugal também. Os adeptos do Porto exigentes com Vítor Pereira. Rui, como é que acabas por analisar este empate do Benfica? Já há pouco falaste um pouco dessa partida, uma Benfica que teria que fazer obrigatoriamente mais para continuar no objetivo título. Forçosamente, e não pode ir em termos anímicos abaixo só porque o adversário direto ganhou o jogo da véspera. Tem que dignificar a camisola, são profissionais, tanto quanto eu sei, tanto quanto toda a gente sabe, os salários estão em dia, não jogam tantas vezes quanto isso, quando muito duas vezes por semana, e a maior, ultimamente, e mal, duas vezes por semana, quanto muito, e mal, e deviam no mínimo honrar as camisolas do Benfica, que é um clube centenário, como eu disse, preza-se em ter as suas contas em dia, dá excelentes condições de trabalho. E quando chegam ali ao Rio Ave, a Vila de Conde, e levam uma lição de futebol, como levaram durante alguns momentos do encontro, algo vai mal, e isso depois foi expressado no fim, em que aqueles impropérios dirigidos aos jogadores, e alguns, como o Luizão, que ainda estavam a olhar, pareciam que estavam a querer conhecer quem os estava a insultar para acertar contas. Mas deviam era ter enfiado um carapuço daqueles contra a chuva e meter-se dentro do autocarro de grande lance, porque é uma vergonha estar numa fase tão adiantada da época, em que o título ainda estava em discussão, terem falhado daquela forma. E o treinador, quando no fim ainda deu dois ou três autógrafos a alguns adeptos que lá estavam, eu parecia-me que ele estava a assinar era a despedida, porque na realidade há outro facto que eu gostava também aqui de realçar, que é o seguinte: independentemente de Luís Filipe Vieira ter feito um trabalho, na minha ótica, em termos estritamente de instituição Benfica, excelente. Antes de Luís Filipe Vieira havia o quê? Dívidas, havia um estádio velho, a única coisa que lá estava e que se mantém era a estátua do Eusébio. Pós Luís Filipe Vieira tem um estádio moderno, tiveram uma equipa, ou melhor, um plantel que foi adquirido à base de muitos milhões, nunca mais soube falar do Benfica em contas atrasadas e jogadores a ameaçarem com rescisões de contrato. Mas nesta fase final da época ele eclipsou-se, também não deu o peito às balas, não deu a cara. Isto aqui é a diferença entre um grande presidente e um presidente de um clube. Portanto, um grande presidente estava ali, saía com um treinador, dava a cara. Rui Costa também, um diretor desportivo que está ali a ganhar o seu ordenado, embora seja benfiquista desde a barriga da mãe, mas também não apareceu em Vila do Conde, foi correr a meia maratona de manhã ou a corrida do Benfica, e pronto, naquela hora deixar a equipa autêntica praticamente entregue ao impagável Rui Gomes da Silva, ao Sílvio Saravan e mais um ou dois vice-presidentes estavam ali na bancada a representar o Benfica, mas os rostos do Benfica, é que eles têm de dar a cara pelo Benfica, e que dão quando a hora é de glória, não estavam lá, meteram o rabinho entre as pernas e provavelmente ficaram em Lisboa, na comodidade dos seus palácios, a assistir impávidos e serenos à derrocada da equipa e com certeza a conversarem para o lado, a dizer: olha, aqueles nossos pobres e tristes adeptos que ainda acreditam em nós, coitados, coitados. Fica esse registro. Vamos também agora escutar precisamente o treinador encarnado, Jorge Jesus, que falou das razões que levaram os encarnados a perder o campeonato. Como é que se perde um campeonato? Perdemos porque não conseguimos fazer melhor com, neste caso, com o Porto. Depois dois do jogo, portanto, é o vencedor deste campeonato. É verdade que tivemos durante este campeonato muitas jornadas à frente, como primeiro classificado. Perdemos alguns pontos no momento que juntou-se à Champions e que depois é uma situação para se poder analisar. Zé Lino, a questão que Jorge Jesus aqui levanta, e para terminarmos esta análise do empate do Benfica frente ao Rio Ave, é na tua opinião de facto a justificação certa, isto é, aquela altura da temporada que o Benfica teve Sporting, Chelsea, Porto, tudo praticamente seguido, e também o Braga para o campeonato? Aliás, que eu já também cheguei a frisar, para mim o Benfica, desde que me passou na Liga dos Campeões, para eles foi a desilusão desta época. O campeonato também era como objetivo, mas ir a uma final da Liga dos Campeões ou o mais longe possível, portanto, era o objetivo do Benfica. A partir daí notou-se que houve ali os jogos têm que jogar, ou que o Porto, ou que o Sporting, ou qualquer equipa têm que jogar, mas há o desgaste das viagens, há o desgaste emocional, há estes pormenores todos, em que a partir daí o Benfica, para mim, eu já tinha falado isso, ele foi-se abaixo, não tinha aquele ânimo que nos vinha habituando. Carlos, há aqui um erro de cálculos por parte de Jorge Jesus, isto é, Jorge Jesus pediu o Chelsea para a Liga dos Campeões e acabou por ser eliminado com aquele sabor amargo. No fim dessa eliminatória diz que o Chelsea está condenado à eliminação perante o Barcelona, ou seja, o Benfica acaba por não conseguir passar e depois o Chelsea consegue surpreender outra vez Jorge Jesus e consegue chegar à final da Liga dos Campeões. É um erro Jorge Jesus ter pelo menos escolhido, entre aspas, a equipa que queria para aquela fase. É assim, o Jesus escolheu a equipa que também, na minha opinião, parecia mais frágil de todas aquelas que lá estavam. Vai o Chelsea, disse ele. Realmente, olhando para lá, o Real Madrid era aos 20 de cada vez, o Barcelona podia ser aos 30, por isso vai o Chelsea. Não era, os outros também eram muito melhores. O Bayern e o... E neste caso, a outra equipa que acabou por eliminar o... Na altura, penso que o Apoel ainda estaria também em competição. Foi o Apoel. Para o Apoel com o Real Madrid. Exatamente. O Chelsea com o Benfica. Não, calhou o Chelsea, e de todas também me parecia ser uma equipa... E o Bayern com o Marseille já agora. A mais acessível. Relativamente depois ao Chelsea-Barcelona, nem o Chelsea sabe como passou. Por isso, vamos ser justos. Se o Chelsea não sabe, o Jesus também... O homem não é o profeta da verdade, não é? Passou com facilidade. 1-0 lá, 1-1 no... 2-2. Ou 2-2 no meu campo, não é? É isso. Mas, com menos um jogador, é preciso ver. Mas ao longo destes 4 anos estar no Benfica, um erro do Jorge Jesus, dentro do meu erro, também é falar demais. É, gaba-se muito. Fala demais. Quando está lá no alto e eu estou no alto. É só eu. E depois cai. Exatamente, fala muito. E depois é assim. E depois. Não aprende com os erros. Exatamente. A única coisa que ele não cai abaixo, acho que é no ordenado. Ele está entre os treinadores mais bem pagos do mundo. Bem, vamos a outro dossiê, o dossiê Sporting, com a vitória ontem frente à equipa da Académica. O Sporting, que acabou por marcar 3 golos, mas ganhou apenas por 2-1, já que o golo da Académica foi um autogolo, e Sá Pinto falou de um objetivo conseguido depois da eliminação europeia. O objetivo passava por ganhar este jogo, e passa sempre por ganhar o próximo jogo. era isso que pretendíamos e foi o que aconteceu. Destaco, logicamente, a entrega deles, a abnegação, a forma solidária com que todos se envolvem se envolveram neste jogo para conquistar o que era verdadeiramente importante neste jogo, que eram os 3 pontos. Rui, o Sporting recoloca-se na luta pelo terceiro lugar, que agora é o objetivo da temporada, depois de não conseguir ultrapassar o Atlético de Bilbao. O objetivo da temporada ainda está para vir, que é a final da Taça de Portugal, que penso que poderá ou deverá de ser conquistada se tudo correr normalmente, mas isto, a lógica às vezes no futebol é uma batata. O Sporting teve uma semana muito intensa, digamos assim. Foi uma semana em que terminou com a vitória sobre a Académica, mas começou com a derrota e a eliminação da Liga Europa em Bilbao. Referindo-me a esse jogo de Bilbao, durante os primeiros 45 minutos foi a parte do jogo que eu gostei mais. O Sporting penso que se bateu de igual para igual com o Atlético de Bilbao. Depois de ter sofrido 1-0 num lance em que a defesa estava ali um bocado a dormir no pedaço, partiu para cima do Bilbao, conseguiu empatar próximo do intervalo e conseguiu ainda outro feito, que foi sofrer o segundo golo mesmo na ida para o intervalo, já na compensação. Uma equipa que chega às meias finais da Liga Europa e que queria ser candidata a estar na final e a vencer essa competição, não pode sofrer um golo no término da primeira parte, e o golo de eliminação já também em cima dos 90 minutos. Penso que foi o consolidar de uma estreia europeia para Sapinto e para muitos jogadores do plantel de Sporting. Espero que este jogo tenha servido a alguma lição, e quanto mais não seja para ganhar experiência em termos de competições europeias, como eu disse, muitos jogadores do plantel, e sobretudo que foi um renascer de esperança para os adeptos do Sporting, que a meio da época julgavam que estava tudo perdido, e que demos um ânimo, digamos, no término da temporada, a carreira que conseguimos efetuar nesta Liga Europa. Deixou marcas, evidentemente, não só físicas, mas como psíquicas, que os adeptos tentaram, quer no apoio lá em Bilbao, quer depois no apoio na recepção, na chegada a Lisboa, atenuar e dar algum ânimo a todos, no sentido de terminarmos a época que aí vinha, ou que aí vem, de uma forma mais concentrada, com o valor e os pergaminhos que o clube ostenta. O Sporting de Braga neste fim de semana encarregou-se de dar um pouco de ajuda nisso, portanto, ao poder em casa com o Olhanense, e o Sporting ontem, quando defrontou a Académica, voltou novamente a ver uma luzinha ao fundo do túnel quanto ao terceiro lugar, que dá acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Claro que em termos anímicos refletia-se na equipa a derrota que sofreu em Bilbao e a eliminação da Liga Europa, e também o cansaço físico que não permitiu que o Sporting tivesse feito um jogo com a mesma intensidade que nos vinha habituando alguns jogos atrás. Entramos menos bem no encontro, depois de uma jogada muito bem delineada do Capel, que penso tem sido os principais obreiros deste fim de temporada, no sentido de devolver um pouco o orgulho aos sportinguistas, como eu gosto de falar, e o Carrilho, que não estava para entrar e que era suplente, mas à última da hora, com uma lesão do Ismael Lobo, um impedimento que surgiu, ele em boa hora entrou e efetuou 1-0. Depois, a Académica, sem fazer muito por isso, tinha tido até aí um lance ou dois fortuitos, em que na realidade pôs à prova o Rui Patrício, e num belíssimo gol do Polga, num mergulho, conseguiu realmente empatar. O Polga, como disse alguém que estava também a ver o jogo, nunca marcou um gol para a Liga Portuguesa com a camisola de Sporting, a não ser na própria baliza, que já é o segundo. Portanto, está a melhorar a pontaria, portanto, tínhamos fé que ele um dia vai acertar com a baliza do adversário. Depois a seguir o Carrilho mal numa bola à barra e na recarga o Wolfswinkel conseguiu realmente restabelecer o resultado final, o 2-1. Penso que daqui emerge duas ou três situações, que é, estamos relançados para o terceiro lugar, a equipa conseguiu, digamos, ultrapassar, notando-se aqui e ali algumas mazelas dessa derrota, mas conseguiu regressar às vitórias, o que era importante, e jogar aqui para o Porto, vamos defrontar o Futebol Clube do Porto na sua festa de campeão, esperando eu que não sejamos os cabeçudos da festa, que não viemos ali animar as hostes portistas, mas sim refriar um pouco os ânimos deles e conseguirmos um resultado positivo, e o resultado positivo tem que ser forçosamente a vitória, para eventualmente no último jogo em Alvalade, frente ao Sporting de Braga, conseguirmos derrotá-los e irmos ao terceiro lugar, que é um fraco, muito fraco prémio de consolação, mas à falta de melhor. O Sporting também acaba assim, desta forma, por conseguir bater aquele que será o seu adversário no final da Taça de Portugal. E depois de analisadas então as partidas do fim de semana, vamos aos cartões verde e vermelho. Podemos começar por ti, Carlos. Olá. Na tua opinião, qual é o cartão verde e o cartão vermelho da semana? Começando pelo cartão vermelho, toda a situação na União de Leiria, aquilo que se passa, acho que não há palavras para descrever uma situação daquelas na primeira divisão. Não passa pela cabeça de ninguém a irresponsabilidade dos dirigentes que estão à frente de uma instituição como a União de Leiria. O cartão verde vai para o Pep Guardiola, não pela saída dele ou pelas declarações na saída dele, mas pelas declarações depois do jogo contra o Rayo Vallecano, que o Barcelona ganhou 7-0. No quinto golo, salvo erro no sexto, pelo Thiago Alcântara, não sei se sabes, que eles foram festejar dançando. Os adeptos acharam aquilo desagradável, os adeptos do Rayo Vallecano, e o Guardiola veio pedir desculpa aos adeptos pela atitude dos seus jogadores. Acho que hoje em dia é muito raro um treinador pedir desculpa por algo que os seus jogadores fazem. E também, já agora, de dizer que o Pep Guardiola acabou por nem sequer festejar um dos últimos golos marcados pela sua equipa. Rui, os teus cartões para esta semana? O cartão verde tem de ir para o Futebol Clube do Porto. Conseguiu renovou o título, novamente é bicampeão, só pode ir para o Futebol Clube do Porto. O cartão vermelho, era aqui um cartão vermelho partilhado, com o Braga, que realmente tem feito um término de campeonato muito explicente, e na realidade só lamento o facto de eu em alguma circunstância ter pensado que eles eventualmente seriam candidatos ao título, e para a União de Leiria penso, e aqui na União de Leiria gostava de dizer duas palavras. É inadmissível que o novo presidente da Liga e alguns dos clubes que a compõem, perante este quadro de cenário, um cenário de crise económica profundíssima que o país está a atravessar, ainda falarem na situação de alargamento da Primeira Liga. Isto é o caos. Quando uma equipa como a União de Leiria, uma instituição com muitas dezenas de anos, que tem um histórico de permanência na Primeira Liga já há longo tempo, em que permite ir defrontar um adversário direto numa luta de descida, na luta para não descida de divisão, como foi o Feirense, e entrar com 8 jogadores em campo, isto é desvirtuar a verdade desportiva. É impensável. E nós somos algo de chacota pela Europa toda. Enquanto nós temos equipas que andam nas meias finais, nos quartos finais, conseguimos classificar o país como quinto em termos de resultados futebolísticos no ranking da UEFA, não é? Portanto, que nos permite para o ano ter uma terceira equipa que possa se candidatar à entrada na Champions, temos, por outro lado, do campeonato, dentro de portas, uma equipa que entrou com 8 jogadores para defrontar um adversário numa liga, numa jornada normal. Isto é impensável. É caso para dizer, é 8 e 80. É verdade, é verdade, é verdade. Zé Lino, os teus cartões. O meu cartão verde vai para Vítor Pereira, que é o reconhecido campeão. Quanto ao cartão vermelho, não vai para o Leiria em si, mas para os jogadores do Leiria, que rescindiram o contrato. Esse aí para mim é que falhar. Não foi, agora há duas jornadas do fim, quer dizer, podia levar a coisa, portanto, até ao final e entretanto resolvi as coisas entre portas e acho que não tinham esta necessidade de fazer esta palhaçada toda. Nem o facto de já não receberem, e aqui também surge uma série de questões, não se sabe se são 5, se são 4, se são 3, até porque a última fiscalização por parte da Liga é respectiva. Sei que um foi 6 mil euros, esse é isso, se calhar era o que falta. Há essa questão também agora em cima da mesa, portanto há uma série de situações que certamente vão continuar a ser a nossa análise ao longo das próximas semanas. E vieram agora desmentir que o homem tivesse fugido com o dinheiro. Acho que isto é uma palhaçada. Com 30, também já é, exatamente, isto é uma palhaçada em que o Sr. João Bartolomeu permite que uma coisa desta chegue ao fim, mas eu interrogo como é que um clube como a União de Leiria, que tem de apresentar certidões não dívida à Segurança Social, ao Fisco, apresentar garantias em como tem receitas para poder disputar a Primeira Liga desde dezembro, que não paga um mês aos seus jogadores. Isto é inadmissível, isto é a podridão total do futebol português e depois não é bem falar em alargamento, por amor de Deus, tenham um juízo, não é? É uma situação claramente para continuarmos a analisar ao longo das próximas semanas. Muito rapidamente, Rui, para a semana todos os jogos dessa jornada, da jornada 29, vão ser realizados no próximo sábado, dia 5, às 8h30 da noite. Temos o Benfica Leiria, o Porto Sporting e o Braga Beira-Mar. Um lançamento muito rápido desse clássico no Dragão. E eu espero que o Sporting possa vencer, sinceramente. Não é para estragar a festa ao Porto, mas para olharmos pela nossa vida e ver se conseguimos chegar ao terceiro lugar. E há aqui um pormenor curioso. A equipa do Sporting, após a entrada de Sá Pinto, é a segunda equipa que conquistou mais pontos. Na era de Sá Pinto, o Sporting estaria em segundo lugar do campeonato. E Carlos, a tua perspectiva para esse Benfica Leiria, que a ver vamos se vai ou não acontecer, não é? Porque já estamos por tudo. Muito sinceramente, eu gostava, já que o Benfica já não tem nada a fazer neste campeonato, penso que o Braga também daqui até ao fim não vai arranhar o Benfica, gostava que o Leiria ganhasse, pelo menos para dar uma alegria aos adeptos, mas creio que o Benfica vai ganhar. Por muito mal que jogue, o Leiria está de rastros, por isso não há hipótese. Zé Lino, falta a tua projeção para esse clássico entre o Porto e Sporting, que há umas semanas parecia ser um jogo determinante e que já não tem o peso e a importância certamente que podia ter se o Porto ainda não tivesse conquistado o título. Exato, o jogo para mim focal era o jogo no Marítimo. A partir daí fiquei tranquilo, porque jogar com o Sporting em casa e já campeão, é assim, o Porto não vai entrar com pressão, vai jogar para o espetáculo, vamos ter do outro lado uma equipa que também vai querer ganhar porque tem o objetivo do terceiro lugar, e acho que no contexto, acho que para mim desde sempre o futebol é uma festa, e que seja uma festa de futebol, e é isso, e que o Porto ganhe o Sporting. Muito bem, meus senhores, muito obrigado pela vossa presença neste feriado de 1 de maio, ou neste caso o feriado de 1 de maio, dia do trabalhador, e como nós somos trabalhadores vamos dar mais um minuto extra para o gol da semana, que já passando para a frente, vamos começar por ti ali no gol da semana. Para mim o gol da semana é do Atsu do Rio Ave, principalmente pela simulação do Luizão. Acho que aquela simulação para mim, acho que esteve... é meio golo. Carlos, o teu gol da semana? O meu gol da semana, não pelo gol em si, mas pelo que representa, o gol do Compani contra o Manchester, porque pôs o Manchester City em primeiro lugar e em princípio deverá ganhar o campeonato. O meu vai para o Carrilho, não pelo gol em si, mas pela jogada do Capel, que é um jogador que na realidade parece que é de Sporting desde pequenino. Muito bem, e a fechar também a curiosidade já agora, que o Porto acaba por ser dos principais campeonatos da Europa, a segunda equipa a conquistar, depois na Alemanha o Borussia de Dortmund, agora o Porto, amanhã pode ser o Real Madrid caso vença essa partida, o City venceu o United por 1-0 e também pode estar à beira de se sagrar campeão, portanto fica este registro. Rui Fernandes do Sporting, Zé Lino do Porto, Carlos Marques do Benfica, que também está de volta para a semana, muito obrigado esta semana pela vossa vossa presença. E agora vamos à rubrica São Motores com o Jorge Alas. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma rubrica São Motores. O destaque desta semana vai para Sebastian Loeb, que venceu o Rally da Argentina pela 7ª vez consecutiva. Trata-se da 70ª vitória de Loeb no WRC e é a 3ª desta época, depois de já ter ganho em Monte Carlo e no México. Loeb terminou a prova com uma vantagem de 15,2 segundos para o seu companheiro de equipa, o finlandês Mikko Hirvonen, conquistando a dobradinha para a Citroën. Em terceiro lugar ficou Mads Østberg, da Ford. Armin de Araújo teve problemas mecânicos no seu Mini e foi forçado a desistir no antepenúltimo troço, quando estava quase a garantir o 9º lugar. No final da prova, confessou a sua frustração e desalento com este desfecho. Sebastian Loeb lidera o Mundial de Pilotos com 91 pontos, seguido de Petter Solberg, que tem 73 pontos. A próxima prova do campeonato será o Rally da Acrópole, na Grécia, de 25 a 27 de maio, com a participação assegurada do português Armin de Araújo. No campeonato de MotoGP, o australiano Casey Stoner, da Honda, campeão em título, venceu o Grande Prémio de Espanha, em Jerez de la Frontera, na segunda etapa do Campeonato do Mundo de MotoGP, que ficou marcada por alguma agitação meteorológica. Assim, Stoner superou a feroz concorrência dos espanhóis Jorge Lorenzo, da Yamaha, que foi segundo, e de Dani Pedrosa, da Honda, que completou o pódio. Valentino Rossi foi apenas 9º, ele tem mostrado dificuldades em fazer melhores resultados com a Ducati. Jorge Lorenzo lidera o Mundial de Pilotos com 45 pontos, seguido por Casey Stoner com 41 pontos e Dani Pedrosa com 36 pontos. No mesmo circuito, o português Miguel Oliveira, da Suteronda, abandonou a prova espanhola de Moto3 na sequência de uma queda numa altura em que liderava a corrida. O português de apenas 17 anos, que saiu do 3º lugar da grelha de partida, assumiu a liderança na 2ª volta depois de passar o companheiro de equipa Alex Rins, que saiu na pole position, mas acabou por cair na 4ª volta e abandonar a corrida, que acabou com a vitória do italiano Romano Fenati, da FTR Honda. Tanto o campeonato de MotoGP como o de Moto3 estão de volta para a semana, no circuito do Estoril, que fará a sua despedida do mais famoso campeonato do mundo de motociclismo no dia 6 de maio. O português Rui Gonçalves, numa Honda, caiu hoje para o 12º lugar da classificação geral do campeonato do mundo de motocross, depois de terminar o Grande Prémio de Itália de MX1 no 14º posto. Na primeira corrida, Rui Gonçalves foi apenas 20º, melhorando na segunda corrida para o 9º lugar, amealhando um total de 14 pontos na 3ª etapa do Mundial, que tem prevista a passagem por Águeda a 10 de junho. Outro piloto português, desta feita Filipe Albuquerque, estreou-se neste sábado no DTM ao volante de um Audi, terminando em 10º lugar a corrida realizada em Hockenheim. Mostrou sempre um bom andamento, mas um percalço nas boxes fez com que perdesse 4 lugares. O vencedor foi o inglês Gary Paffett, no Mercedes. Para fechar, digo-lhe que Tiago Monteiro abandonou as 2 corridas na Eslováquia, na 4ª etapa do WTCC. Por hoje é tudo, a rubrica São Motores volta para a semana com todas as novidades. Até lá! A rubrica São Motores com o Jorge Alas, a rubrica que está de volta para a semana. Vamos agora aos resultados das equipas da região do Val do Sousa. Futebol, 2ª Divisão, Zona Centro, Madalena 3, Aliados Lordelo 2 e Paredes 1, Padroense 2. Aliados Lordelo e Paredes vão descer de divisão, vão para a 3ª Divisão, para a Série B, onde o Rebordosa está na luta e está na série de subida. Vila Real 0, Rebordosa 2, foi o resultado deste fim de semana. Quanto à Associação de Futebol do Porto, Divisão de Honra, Baião 1, Sporting Clube do Nálvares 0 e na 1ª Divisão Série 1, Aliança de Gandra 1, São Martinho 0, Irmezinde 2, Águias de Eris 0, 2ª Divisão Série 1, Cristelo 2, Raimunda 2 e São Romão 1, Sobrosa 3. Quanto ao futsal, 3ª Divisão Série A, Sanjomil 3, Paredes 4 Associação de Futsal do Porto. Primeira Divisão Série 2, Valdoave 1, Friamundo 3. Na Segunda Divisão Série 2, Académico de Pedrouços 0, Casa do Benfica de Paredes 3 e Romanos 5, Ponte de Rio Tinto 2. São os resultados das equipas da região do Val do Sousa. De saída, deixo-lhe os resultados da pergunta da semana. Depois de conquistar o 20º título do Futebol Clube do Porto, Vítor Pereira deve ou não continuar na frente do comando técnico azul e branco? 25% dos nossos ouvintes diz que sim, 31% diz que não, 44% diz que sim, mas como adjunto. São estas as opiniões dos nossos ouvintes. Deixo-lhe agora a fechar. Vamos fechar exatamente da forma como abrimos, com a festa do Futebol Clube do Porto. Quanto a nós, estamos de volta para a semana. Fique bem, fique com a Jornal FM e já a seguir com a Célia Silva. Os comentários e as entrevistas do futebol do Val do Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM.